Neste momento, consideramos não haver, efetivamente, um projeto de desenvolvimento inovador para o Conselho em discussão. Ao invés, as intervenções têm sido pontuais, pouco potencializadas e não têm alavancado um conjunto de políticas essenciais e transversais para o desenvolvimento do quadro do Conselho de todos os anciãos. Aliás, atrevemos a começar um enorme desalento ao revisitarmos o vosso programa eleitoral e ao compará-lo com o trabalho desenvolvido. Aquilo que começou por ser uma expectativa promissora está, pelos contactos que vamos obtendo com os oliveirenses, a constituir-se uma grande falta de confiança no futuro.